Arthur, André, Bruno, César, Fábio, Alex e Miguel, Bento, Carlos, Diego, Prince, Fernando, David, Estevão e Pedro, Eduardo, Danilo, Felipe, Hélio, Ivan, Marcos, Lucas e Osvaldo, Pablo, Cleidon, Rafael, Mário, Samuel, Alfredo e o Rick. Cheguei na festa, cheia de suega, vai ser alta festa, minha gangue também está. Vi o Maurício, esse moço é bem rico. Ele veio com seus bradas, todos com que as roupas da marca. Mas escolhi o Mauricinho, então fui ao bar, pedi uma tequila pra ficar bem high. É quando me cruzo com Pedrão, deixei a tequila no balcão, pois sei que ele paga com Mastercard, ai ai ai. Depois vi de longe o Aldo, tem saldo bancário bem alto, paga todas as damas da festa, ai ai ai ai. Nem tô a acreditar que chegou o Souza, muda de carro como se muda de roupa. Como não vou ser marrando assim, oh, vendo todo esse cash, como ficar moça séria assim. Deus me diga, porque tem de haver tantos nanos ricos em Mos, nanos ricos em Mos, porque tem de haver tantos nanos ricos em Mos, nanos ricos em Mos, porque tem de haver tantos nanos ricos em Mos, nanos ricos em Mos, porque tem de haver tantos nanos ricos em Mos, e ainda sai mesmo dia, oh céus. Nanos ricos em Mos, nanos ricos em Mos, porque tem de haver tantos nanos ricos em Mos, nanos ricos em Mos, porque tem de haver tantos nanos ricos em Mos, nanos ricos em Mos, porque tem de haver tantos nanos ricos em Mos, ainda sai mesmo dia, oh céus. E chegou o Raul Feio, mas bolso dele tá bem cheio. Não anda sozinho, então creio que trouxe um amigo que é banqueiro. Quem trouxe o Munir? Quem foi se trair? Será que não sabe por esse monheiro vírus janeiro? Cardoso me mata no grife, só bebe champanhe e whisky. Pra além de gostoso tem business, ai ai ai. Camilo tem mania que ginga, não pega dinheiro, sou visa. Não tô a aguentar, peço distrai, ai ai ai. Nem tô a acreditar que chegou o Souza, muda de carro como se muda de roupa. Como não vou ser marrando assim, oh, vendo todo esse cash, como ficar moça séria assim. Deus me diga, porque tem de haver tantos nanos ricos em Mos, nanos ricos em Mos, porque tem de haver tantos nanos ricos em Mos, nanos ricos em Mos, porque tem de haver tantos nanos ricos em Mos, nanos ricos em Mos, porque tem de haver tantos nanos ricos em Mos, e ainda saem mesmo dia, oh céus. Nanos ricos em Mos, nanos ricos em Mos, porque tem de haver tantos nanos ricos em Mos, nanos ricos em Mos, porque tem de haver tantos nanos ricos em Mos, nanos ricos em Mos, porque tem de haver tantos.